tenta tudo, filho, que atire a primeira pedra. Quem não tenta tudo, filho, que atire a primeira pedra. Quem não tenta tudo, filho, que atire a primeira pedra. Andei por tantas ruas e lugares, passei observando quase tudo. Mudei, o mundo gira num segundo. Busquei dentro de mim os meus lares. E aí, tantas pessoas querendo sentir sangue correndo na veia. É bom assim, se movimento tá vivo. Ouvi milhões de vozes gritando. Atire a primeira pedra. Quem não tenta tudo de vidro, que atire a primeira pedra.